mais previsto é a 03, 4009 da companhia já iniciou o pushback. Aguarde só um instante a autorização para o ingresso no pátio principal. GNR 6314, solo Zolo 3, libera à direita e chame o solo 21.9, ao livrar. 219, ao livrar, 6314. Se a aeronave da companhia liberar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 3. Afirmativo, tem que prossiga mais. Azul 4234, livre decolagem, 120 graus, 10 mais. 3897, alinhar e manter. Alinhar. Camarada da Juliette. Obrigadão aí. No 567 inicia assim que é autorizado. Eu ativo o bônus 567. Sete. Vai comprar um filter aqui pra gente, o nosso botão. 8 azul 4234. Eu vou no 567, tá autorizado. Pushback acionamento Chantax. Boa noite, suba e mantenha 370 na saída PUCA. Perfil PUCA, sobe ao 370 azul 4234. Salvador 3029, ponto espera, pronto, boa tarde. Boa tarde, ciente, ponto espera. 3 horas, ponto espera. Ciente, gol no 601. Táxi à direita, via Juliette e após Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 198 decimal 6 e o ajuste é 10 no ano. Pois o decimal 6, 9 decimal 6, 9 decimal 6, 9 decimal 6, 9 decimal 6, 9 decimal 6, 9 decimal 6, 9 decimal 6, 9 decimal 6, 9 decimal 6, 9 decimal. Ponto de espera da 10, chame a torre em 198 decimal 612 e o ajuste é 10 no ano, bom voo. Juliette, Alfa, 3261, 10167. O voo no 567, bom. O voo no 567 está pronto, mas não tem operador de linha para puxar o 567. Ok, eu tenho um Airbus da. O Chineco vai partir agora no 04. Agora chame quando estiver totalmente pronto então, ok? Ok, vai chamar. Parece que não tem operador aqui no aeroporto aí. O pessoal tá falando aí. Só tem um pra atender todos os dias. Complicado. Nada. O Ocean é 6314. Observe a saída de um Airbus da TAM. Assim que o tráfego livrar a Juliette, prossiga para o gate 4. Após o trânsito, segue para o portão 4, 3014. E submantenha 340, saída da EL, vigilância radar. Da EL 340, 3897, pode parar para a EL. Frisado da EL. Direto da EL, 3897. vou na minha mirou na ponta do sistema de ponta. Ciente, mantenha o mesmo. Tá mantendo. Vai iniciar o pushback, aguarde liberação. TAM 3629, autorizado a decolagem, 120 graus, 101. Autorizado a decolagem, 0, TAM 3629. 601, a linha mantém. A linha mantém, 1601. Salvador, Sandra, 567, ponto, espera pronto. 3567, gente, mantenha. Dois decolado aos ONUS 9, chame controle 198. Controle 198, uma boa noite, da 3629. Controle Salvador, uma boa noite, da 3629, passando 1600 metros. 3629, submantenha 360, saída da Elvis de Mancerra. 360 da Elsa, 3629. Guará 04, boa tarde, autorizado chegada à Mária. Desça e mantenha 3000 pés, ajuste 1-0 no ONU. Passou nível 140, chame o centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. 2545, 2085, direto. Boa noite. Autorizamos decolar o volume 01 no 130 graus, 1-0-2. Melhor decolar, está iniciando o volume 01. 3567 é alinhar e manter o pós. Boa tarde, autorizado chegar na Mari. Vê se mantenha 4000 pés, ajuste 1011. Voe posição e TAP da presente. Vai seguir o tráfego na aproximação. É um Brasília da Força Aérea Brasileira, passando 120, descendo para o 03, para 3000. Boa tarde, Gol 9601. É 301, boa tarde, submantenha 360, saída da EL. É isso, saída, ascensão para o 360, sem que possível autoriza 380. Coordenar com o centro Recife, aguarde. Ok, obrigado. Ô, correção, TAM 3567, autorizado decolagem, vento no 20 graus, 07 nós. Decolagem, 1035567. Ataque de voo 1567, está com 1072, a borda está na 23 horas e 30, já na confusão. Gente, o voo no 567, taxa à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre em 118, decimal 6. E o ajuste é 1099, boa viagem. Sim, obrigado, à direita, ponto de espera 1862. Obrigado, boa tarde. Passou 140, chame o centro na frequência 1251, alterne 13325. 1251, 13325, 0297, boa. Voo no 601, no controle. Voo no 601, o centro restringe a sua subida no nível 340, aguardando a autorização do 38. Requerente, ascensão 340, aguardando 380, voo no 601. Boa tarde, o Oceanair 6259, está pronto para cópia? Autorizado o aeroporto de Guarulhos, o nível é o 360, via Peruísque 50, decola da pista 10 com a primeira curva à direita, no perfil da subida da EL. Após da EL Leda, após Leda DCT Bidev e em Bidev intercepte o eixo da aerovia. O controle 119.8, acione 55576. Correto e chame pronto. Pushback acionamento. Controle decolagem do Golo 567, 140 graus, 08 nós. Chama 10 Golo 567. Passão 40, chama o centro Recife em 1251, não tem no 3325. Recife 1251, não tem no 13325, gol 1601. Um. 567, decolou 29, chama em 198. 198, gol 1567. Salvador, muito bom dia, muito boa tarde, agora no 567, agora eu fito. 567, boa tarde, submantenha 362 a 0, na saída Gole, vigilância radar. 362 a 0, saída Gole, vou no 567. Direto rotatória, 1011 ajuste, na 091, Alfa Vitor Juliette. Guarde direto para a rotatória, 1011 ajuste, Alfa Vitor Juliette. E03, continue descida para 3 mil pés, redução para 2109. 2103 mil pés, para 3603. Guará 04, desce e mantenha 2000, autorizado ILS XRA, reporte localizador. 2000, está autorizado o procedimento ILS XRA, vai reportar o localizado no lote Guará 04. 567, passa 140, chega o centro em 1260, alterna 1288. Romeu, acho que é bravo, prossiga. Corredor Axé, 500 pés, 1011 ajuste, forme nacional para pouso em Costa Azul. Confirme se fez notificação de voo. Guará estabilizado no localizador. Guará 04, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, boa tarde. Boa. O gol 1567. Passa 150, chama o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260-288, boa tarde. Boa. Tá 3603, desse mantenha 2000, autorizado ILS, X-Ray, informe localizador. Redução agora para 1970 mais. 2000, informa localizador, 1970 mais, para 3603. Alfa Vitor Juliette, já avisou com o campo? Chamará de Jorge. Okay. O vento para o Guará? O vento aqui agora está de 120, 1,20 graus com 1,3 nós. 10 graus. Bruno 273, está autorizado, então confim do 360 nível, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, e em Bridge intercepte a UP Zulu no meio, o controle 119.8, acione 5577. Tá correto, vou no 273 e chame pronto no gate 3. Salvador, gol 940, posição 8. Ok, gol no 940. Está autorizado, Guarulhos, o nível é o 360, via da Peruísque 50, até o destino. Decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda, DCT Bidev, para interceptar a Peruísque 50. O controle 119.8 e o transponder é o 5005. O Alfa Victor Juliette, você na escuta? Tudo bem, ele vai chegar a 1286, o Alfa Victor Juliette. 8.5005, afirmativo, e em Bidev intercepte a Peruí 50 e prossiga até o destino. E chame pronto no gate 8. Positivo, após Bidev, o uniforme 50 até agora. Chama de pronto, obrigado. Já 360 pela direita, Alfa Victor Juliette. Já 3603, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, boa tarde. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, são 3603, final da 90, tá de pouso embaixo, travado. 3602, continua aproximação para o 90, agora de pista livre. 130 graus com 7 nós o vento. Ok, 7 agora, pista livre. Agora 04, solos 40, estacionamento é o militar ou autoridade? Ok, autoridade, então libera a direita, mantendo a minha escuta, prossiga aí pela Alfa e chame no ponto de espera da 10. Aguardando pela táxi até o pátio de autoridades. Ok, 04, desconto zero, seu táxi em frente. Táxi em frente, façam 180 no pátio 3, após regresse até a Delta. E na Delta manter a posição, Guará 04. Vou fazer um táxi e já volto para o ponto de espera na Delta. 3603, livre pouso, 140 graus, 109. 100, livre pouso, 3603. Aí, sua esquerda tem uma aeronave interceptando o final do 17, baixa performance, não vai interferir. O 3603. Chamativo, está visual com a mesma. Alta 23, pista aula 7, tem outro pouso. 140 graus com 12 nós. Alfa Victor Juliette, copou? Copia, a gente tem que pouso, Alfa Victor Juliette. Guará 04, observe a aeronave da TAM passar à sua frente, após estar autorizado o ingresso e táxi até o pátio de autoridades. Atento ao follow-me.